A ferro e fogo, a fogo e bala, bandido de bala clava, capotando as rádio patrulha, os táticos falca as barca, toca preto, esconde a face, mas não sentimento bélico. Os monstros psico de pique ninja, portador dos ferros, balaços nos vidros, blindados de pau AK. Na boca do caixa, boladão, senta o pau, se o bang endoidar. Massa cefálica aberta a bala, se o bang endoidou. Bandido de bala crava, cramunhão, nenhum bota terror. Se a pita estudada, pita dada, mó mamão, só luxar. Bandido de bala crava, dá pra morrer, dá pra matar. Castelinho, puma de mão, 762, Walter PPK, Golden Gu, Versa 22. O pé do moio, o pé da fita é buscar o que almeja. Trampar em cima do bang e seguir ao pé da letra. Vida bela, bela vida, paz, justiça, liberdade. Realidade cruel e CTS sem massagem. Eu já saí de pique ninja, de rola e ponte no bolso. Eu já fui pro arrebento, a bola da vez na cena do louco. De golfe e sapão, com os pilotos, capuz e revólver C4. Nos caixa eletrônico, molotov, Nextel sintonizado, tempo todo com a facção. No porta-malas do V8, os fuzil de precisão. No plantão do Plim Plim, a gangue dos toca preta, pra torre os monstros. Aí cê viu os moleques, sentir firmeza. Catou a pita, matou a polícia, saiu sem nenhum arranhão. Acho que aqueles bandos é tudo firma de facção. Bandido bom é bandido morto, assim diz os polícia. Bandido de bala crava, não sai de mãos atadas da fita. Depois tudo é festa, bancada pelos toca preta. Nem todo final é feliz, tem pato que dá sarjeta. Caiu a toca, bala crava, e os balaços do revólver. Maleta pro lado, corpo no chão, na mão a Kalashnikov. Bop pro Datena, o Romero pros PM. No Brasil, o jeito cuzão fala. Caiu a máscara do Mr. M. Isso é porque ele nunca viu um Jason de tinta enquadrada, portando uma clave inglesa e uma toca balaclava. Bora, é o seguinte, só quero o dinheiro, todo mundo no chão. Bora, meu irmão, bora, bora, porra, todo mundo no chão, caralho. Avisa lá os formiga que tá mandando ar não cola. Realidade cruel e caçadores da trilha sonora. CTS, boa pra nós, licença meu truta. O barato anda molhado nos campos minados, chamado de rua. Foram vários na viatura, que de ré chamou na canela, de fall na porta do shopping. Avisa as puta que hoje tem festa. Whisky a noite toda, Smirnoff, escama de peixe. Os moleque é tudo bandido, ruim é o crime, não é o creme. Cresceram nesse ritmo e desde cedo entenderam que pra morrer basta apenas tá vivo, independente de ser branco ou preto. Também já fui pro corre, arrisquei a liberdade. Hoje cantor de rap, com quase 40 de idade. Ei mano, em mina, o caminho é o livro da vida. A verdade dói, mas liberta em meio às carnificinas. De RR nas pistas, ou palas chavão. Cada esquina, cada biqueira, as cantoneiras de plantão. Entende bem a mensagem, que tamo aqui de passagem. Com nós os budalelê, não cola, covarde. E que se foda os recalque, os bicos sujos. Quando a polícia invade a favela, o resultado é famílias de luta. Caralho, vagabundo, crime é pique ima. Hoje firmão na rua, amanhã tristão na penita. Barraquinho de tijolo, havaianas de sola rasgada. Suor escorrendo no rosto, a dignidade intacta. Não serve mais de inspiração. Os moleques sonham com carros, moleques sonham em ser patrão. No meio da guerra civil, salve-se quem puder. Seja de ponto de toca, fuzil garrado com Lucifer. Bandido de bala crava a verdade, o tempo não passa. Na busca dos milhões, quantos que não acabaram na vala. Contagem regressiva, quem hoje não corre sabe bem o que é viver entre o sonho e a morte. Parei em frente aos degraus da igreja e olhei o sinal da cruz, em pensamento calado orei. Pedi pra Deus um pouco de paz na selva. Tem moleque de 14 morrendo aqui na guerra. Vê se escuta, bandido de bala crava. Um pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Daquele jeito, caçadores da trilha sonora. Realidade cruel, Uberaba MG. Interior de São Paulo, 019 original. Daquele jeito, firmeza total a todos os manos que nos ouvem. A todas as minas que nos escutam. Seja nas favelas, nas periferias, nos morros, nos cortiços ou nas quebradas. Que Deus abençoe todos os bandidos de bala crava. Daquele jeito, Brasil. Daquele jeito, família, kamikaze. Muita paz, muito amor. Que a guerra seja um dia extinguida pelo nosso Senhor. É nóis. Realidade Cruel 2012, 13, 14, para todo sempre. Muita paz, viaja não, firma.